Quando a gente gosta, quando a gente ama, quando a gente aparece, não se esquece de dizer ou se perguntar. Quando eu vou embora e não dou tchau, você procura em capa de jornal ou no noticiário. Meu corpo, meu rosto todo entrelaçado pela dúvida. Hoje vai chover, acabou de anunciar. E as crianças que corriam vão de volta para o lar. E você, onde está? O que eu faço com a canção que eu fiz nesse verão? Jogo fora ou não? Não quer falar, dói dentro do peito. Dá vontade de chorar ou de se arrepender. E pensando bem, eu prefiro ser um cara bem normal, com caneta e papel. O mar e o ar, que sabe, filho pra criar. Você pra me olhar, eu pra te mostrar. Hoje não pode chover, eu marquei de te encontrar. O lugar é descoberto e com vista para o mar. Oh, meu Deus! O que eu faço com a canção que eu fiz nesse verão? Jogo fora ou gosta, quando a gente ama, quando a gente aparece, já se esquece do que é ruim nessa vida. Quando eu vou embora e te dou tchau, você me olha como se eu fosse mal. E pelo contrário, eu sou sua aposta e a resposta pra suas dúvidas. Hoje não pode chover, eu marquei de te encontrar. Vamos correr com as crianças em direção ao mar e dizer: vamos lá! Essa é só uma canção, vem de graça com um refrão pra você. Oh, não!